Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Theo Lima's Quartet. Djavan também é samba. O disco abre com a música Asa, de Djavan. A notar nessa faixa a participação do trombonista Jay Ashby. Theo Lima, baterista, acompanhou por longos anos Djavan na sua carreira. Com seu próprio quarteto, Theo Lima nos traz esse disco instrumental dedicado às composições de Djavan. Esfinge faz parte dessa seleção. O quarteto de Theo Lima se completa com Dimerval Felipe no baixo, Marco Brito, teclados e piano, e Léo Amoedo na guitarra. A música Dou Não Dou faz parte do disco, assim como Luz. Djavan também é samba, com o quarteto de Theo Lima, um disco independente, pode ser pedido pelo e-mail teolimabatacotô, tudo junto, @ig.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.